E estou recebendo aqui no estúdio a visita da Manuele da Silgueiro, Silgueiro Pimentel, ela que é presidente da Associação de Deficientes Visuais aqui de Foz do Iguaçu, a Devifoz. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Satisfação recebê-la aqui para falar, né, sobre o trabalho dessa associação, que é inclusive uma entidade aqui de utilidade pública no município de Foz do Iguaçu. Isso mesmo, agradeço o convite. Vamos comentar um pouquinho, então, como é que surgiu aí a ideia, né, de criar essa Associação de Deficientes Visuais aqui de Foz do Iguaçu. Enfim, conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, para que eles possam conhecer um pouco do trabalho que vocês fazem. Sim, a Devifoz, ela surgiu já há 6 anos, né? Foi ideia de uma professora, que é a Lucy, que nos acompanha hoje. É, inclusive, vou mandar aqui minha saudação, né, a Lucy, que está conosco aqui no estúdio, né, por favor, continue. Isso, ela que foi, na verdade, a idealizadora de tudo isso, né, cheguei agora para assumir a presidência já há pouco tempo, mas, assim, surgiu mais, a Lucy sempre trabalhou, né, como professora, atendendo essas pessoas na área da deficiência, e ela sentiu, né, essa falta. Na verdade, a associação, ela vem como um apoio, né, para essas pessoas. Porque normalmente o que acontece? A pessoa, quando ela perde a visão ou qualquer outra deficiência, ela acaba se isolando, né? Então, a associação, ela vem para juntar essas pessoas, para dar um norte, né? Servir ali de apoio para essas pessoas. Então, mas é por esse motivo mesmo que ela surgiu, para estar ali como apoio, pra, tanto na área da deficiência visual, né, quanto, assim, não só para eles, mas para as famílias, né. Eu mesmo cheguei na associação através do meu filho também é deficiente visual. Então, mais para estar junto ali, trazer, né, ao conhecimento da sociedade, colocar eles no mercado de trabalho, apresentar ali que, apesar de ter acontecido de alguns já nascerem com a deficiência visual, outros adquirirem com o passar do tempo, às vezes por alguma doença, passar ali para eles que eles têm, né, esse apoio, que eles têm pessoas ali que estão dispostas a ajudar. E até vou perguntar para você aqui sobre essa questão de termos, quais são os termos corretos, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Que termos a gente deve usar? É deficiente visual, a questão do cego também, que termo é o mais adequado para se usar? Deficiente visual. Mas para nós, eu falo nós assim porque como eu estou ali com o pessoal no grupo, se você dizer cego, nenhum deles vai ficar chateado. Porque, né, já estamos no dia a dia ali, então já aprendemos a lidar com isso. Mas o correto é deficiente visual. Até porque engloba toda uma categoria. Tem pessoas São que várias, não têm nenhuma visão, algumas que têm visão baixa parcial. Baixa visão, isso. Então, então por isso que normalmente quem não conhece, quem não sabe, você vai dizer assim, é cego, porque você, normalmente, olhando para a pessoa, você não sabe se ela é cega ou não, é pela movimentação, você, né, estudando ali o deslocamento da pessoa, que você pode avaliar, só que aí você não tem como dizer se ela é cega, se ela é baixa visão. Então, por isso, o termo, né, deficiente visual já engloba e fica mais tranquilo, assim, de conversar e de lidar, né? E até você falava aí de trabalhos voltados à integração, para a pessoa perceber ali que ela não está sozinha, né? Eu vejo que vocês fazem uma ação bastante importante que vem ganhando destaque, que até quanto à prática esportiva. Conta um pouquinho pra gente sobre isso aí. Nós procuramos, assim, desenvolver em parceria com a professora Lucy, que é professora de educação física aposentada, o professor Roberto dos Santos, que é professor, ele ainda está atuando e é voluntário conosco. O goalball, nós trouxemos ele porque, assim, uma das modalidades que mais se destaca na área da deficiência visual, né? E nós optamos, assim, bastante em focar no esporte, porque o esporte, independente se é deficiência ou não, é uma área, assim, que integra as pessoas, né? Que desenvolve as pessoas. O goalball é uma delas. Então, não trabalha, assim, só o psicológico, só o físico. Envolve psicológico, físico, a integração deles com o grupo, né? Porque, como eu havia falado antes, normalmente os que perdem com o passar do tempo, que é a maior dificuldade. Então, a pessoa acaba se isolando, já não quer mais participar de nenhum encontro, de nenhum evento, desenvolver novas amizades, a pessoa acaba, né, se isolando. Então, através do goalball, nós conseguimos, assim, a nossa força maior para conseguir trazer essas pessoas, né, integrar elas e desenvolver elas assim para o mundo, para a sociedade, né, para assim eles ali eles têm um porto seguro deles, vendo que eles são capazes de fazer não tanto só o esporte, mas para tudo, mas ali fica assim, é uma força para eles, né? Então o goalball assim para nós hoje é o foco assim 100% da associação, porque é através dele que nós conseguimos trazer eles, né, para a sociedade, desenvolver. Então, o goalball, assim, é o nosso foco principal hoje, né? E vamos até descrever um pouco do goalball para os nossos ouvintes. É basicamente um esporte quadra, né? Que é disputado com duas equipes, uma de cada lado. Como é que funciona? Na verdade, assim, o goalball, ele fica, assim, naquela parte. São as mesmas medidas da quadra do vôlei, né? E aí, nós temos a demarcação de solo, que é por onde eles seguiam, né, para poder fazer. Então, basicamente arremesso e defesa. Então, assim, para não ter. Não, por exemplo, nós temos o futebol de 5. O futebol de 5, se você assistir uma partida de futebol de 5, é praticamente um futebol das pessoas que não têm deficiência nenhuma. E eles se movimentam no 100% ali pela quadra. A bola, ela tem um guiso, como a nossa também tem. Só que do goalball já é bem diferente. O nosso já é mais ataque e defesa mesmo, com as mesmas medidas, né, da quadra do vôlei e com essa demarcação de solo. Então, não envolve aquela mobilidade no 100%. Precisa do preparo físico, também como qualquer outra atividade. Mas não tem essa mobilidade 100% como seria o futebol de 5, um exemplo. E, inclusive, eu vejo, né, que vocês já estão colhendo aí vários resultados, né, participando de campeonatos fora até da cidade de Foz do Iguaçu. Enfim, o objetivo, a gente sabe sempre, é essa integração, é a prática do esporte. Mas, esportivamente falando também, o goalball aqui de Foz do Iguaçu, ele vem se destacando? Dando muito orgulho. Muito orgulho, assim, ficamos muito felizes com o nosso trabalho, né, com a dedicação de todos os voluntários, porque realmente começou trazer eles para integrar. E agora, sim, já está numa fase em que eles já estão participando de campeonatos, trazendo várias medalhas, troféus, né, para a nossa cidade, para a cidade de Foz do Iguaçu, porque não vem para Devifoz, vem para Foz do Iguaçu. Eu vou perguntar para você aqui também sobre questões até voltadas a políticas públicas, porque a gente sabe que Foz do Iguaçu, né, é uma cidade que ela tem carências em muitas áreas. Para a área de pessoas, né, com deficiência visual, como é que você avalia? Foz do Iguaçu é uma cidade amigável? Não é? Falta muita coisa ainda? Qual que é a avaliação até que você faz? Olha, assim, eu não digo assim que está ruim. Precisa de muito. Precisa de muita coisa, porque se saímos de Foz e vamos conhecer os outros lugares, tem lugares melhores, mas assim, não posso dizer que Foz do Iguaçu é ruim, porque já visitamos outros lugares em que você chega e praticamente não tem acessibilidade nenhuma. Então, Foz precisa de muito, mas está caminhando bem, assim, a gente consegue ver que está sendo feito um trabalho lento, mas está, né? Então, assim, não dá para reclamar no 100%. Assim, o que, assim, nós sentimos muita falta é a questão da divulgação mesmo, né? Até hoje a gente ficou super feliz com o convite, porque falta as pessoas terem esse conhecimento, saber que existem as pessoas que têm suas limitações e que precisamos respeitar, né, e tá no dia a dia ali, tentando, assim, sempre ajudar, que daí não é só a questão do espaço físico, precisa também, as pessoas precisam ter consciência, né, de que ela precisa ceder o lugar, de que ela precisa ajudar. Então, isso vai tanto, né, contando com a parte física, como também do conhecimento das pessoas para que a cidade melhore, né? Porque nós somos uma cidade turística, então são pessoas do mundo inteiro que vêm para Foz do Iguaçu. Então nós precisamos, na verdade, o povo de Foz do Iguaçu ter esse conhecimento e voltar um pouco, né, o seu respeito, a sua educação para essas pessoas também. Pois aí, dentro da minha limitação até de conhecimento sobre essa área, o que é que eu percebo, né? A gente até tem alguma evolução aí na questão aí das calçadas, né? Que tem aquela trilha, né, específica ali, que pode ser utilizada, mas muitas vezes, né, essa não é tão adequada assim. A gente percebe que algumas calçadas começam e terminam do nada, não tem ali o devido planejamento, enfim. Com relação até à mobilidade urbana, a gente vê que é complicado para todos os tipos de pedestres, mas o que poderia ser feito, por exemplo, instalação de semáforos ali com sinais sonoros? O que é que você avalia que podem ser medidas simples que podem ser adotadas? Na verdade, assim, a questão do piso tátil já é lei, né? Agora os novos empreendimentos todos têm que fazer. Infelizmente, as pessoas, essa falta dessa consciência mesmo que nos prejudica. Porque a lei existe e ela é cobrada, mas falta de sensibilidade das pessoas mesmo, de fazer o correto, não porque eu preciso colocar um piso tátil, não, é porque esse piso que eu vou colocar vai ajudar, vai guiar uma pessoa. Precisa ser esse o pensamento, sabe? Não só de estar colocando ali porque é uma norma e se você não colocar, você paga uma multa. Não é isso, né? E a questão do sinal sonoro, nós já fizemos até vários pedidos, porque é uma coisa assim que, para o deficiente visual, ajuda assim 100%. Porque a questão da orientação do cego ou do deficiente visual, você parar, eles têm que parar, prestar atenção no vento, no som, para que ele consiga sozinho, né? Se ele não tem o acompanhamento, que eles precisam também aprender a se locomover sozinhos. Fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Por exemplo, eu com o meu filho, eu faço essa questão com ele também. Então, você para, aí você precisa... Para nós, que não temos deficiência, já é difícil você atravessar a rua, porque a maioria dos motoristas, eles não prestam atenção no pedestre, né? Existem as leis, mas, infelizmente, até em faixa de pedestre, muitas vezes o pedestre não consegue. Imagina se é uma pessoa com deficiência, que precisa de um tempo maior, né, para se locomover. Então, com certeza, o sinal de sonoro seria, assim, com as calçadas que já está acontecendo, igual eu disse, é lento, mas tem, sabe? Em bairros, assim, é mais difícil. No centro é onde, né, tem essa... Eles conseguiram implantar e cobrar mais. Mas o sinal sonoro é uma, assim... seria um projeto que realmente ia ajudar ali muito, muito. Atualmente, quantas pessoas mais ou menos participam, são atendidas ali pela Associação de Deficientes Visuais aqui de Foz do Iguaçu? Olha, nós temos inscritos 80. Na atividade ali no 100%, é mais ou menos a faixa de 30, que são os eventos que nós fazemos, são as caminhadas, eventos assim que acontecem na cidade, que nós nos reunimos para pegar o pessoal da associação e levar para dizer assim, olha, existem pessoas aqui na nossa cidade com deficiência, para que eles estejam ali integrados. E o que participa assim assiduamente, 100%, é o nosso time do Goalball, que são ali 16. Esses aí, eles estão... todos os eventos e vão para todos os campeonatos, tudo que tem na cidade, assim, eles sempre, alguns deles, não todos, mas eles, assim, estão sempre envolvidos, né, nas atividades. E que tipo de estrutura hoje vocês contam ali na associação? A nossa associação, assim, como nós somos 100% voluntariados, nós também temos uma sede, só que ela também foi emprestada, né? Ela não, assim, não é nossa 100%, nós não temos funcionários. Então, ela fica ali na Escola Ponte da Amizade, mas é mais assim, por questão burocrática, né? Nós precisamos de um local, pra, né, até por questão de documentação, tudo, mas é um espaço assim cedido para a associação, para que nós possamos desenvolver a parte burocrática. Porque daí o treino, nós temos as nossas parcerias, né, que cedem a quadra, e aí os outros eventos, assim, nós vamos buscando parcerias, né, para poder, por exemplo, nós, o ano passado nós tínhamos as aulas de informática, que era para a questão da inclusão deles também. Acabamos ficando um tempo agora sem, né, porque nós precisamos, como eu falei, 100% voluntariado, então a gente sempre está dependendo das pessoas, né, de cederem um espaço, os equipamentos para a gente conseguir desenvolver as atividades. E essa é outra pergunta que eu vou fazer justamente com relação até à captação de recursos. Hoje vocês contam com algum tipo de apoio do poder público, de parceiros privados? Como é que funciona tudo isso? Hoje somente o poder público, que seria a prefeitura, né, que nos apoia. E esse ano nós estamos correndo atrás de desenvolver, né, isso, até para facilitar um pouco o nosso trabalho, porque assim... A questão financeira sempre tem muito, e a grande maioria dos nossos associados, eles, a atividade deles voltada é o Goalball, que é esse apoio do poder público, que não é muito, mas ajuda. Então, nós precisamos de mais. Então, esse ano a gente tá com alguns projetos aí, né, para esse ano, para o próximo ano, para estar conseguindo uma captação maior, até para o trabalho poder fluir melhor. Quem quiser saber mais sobre a DeviFoz, Associação de Deficientes Visuais de Foz do Iguaçu, como é que pode fazer para entrar em contato? Nós temos o Facebook, que é a DeviFoz. Consultando ali no Facebook, rapidinho já aparece. E aí tem o WhatsApp, que é o meu, né, que a gente pode colocar também para qualquer informação, dúvida, que é o 99800-7384. Vamos até repetir o número aqui, é 99800-7384. Portanto, esse contato, né, também, a DeviFoz, procurando ali no Facebook, já consegue localizar informações. Conversei aqui com a Manuele da Silgueiro Pimentel, ela que é presidente da Associação de Deficientes Visuais de Foz do Iguaçu. Vamos ver aqui, temos uma participação aqui. É, para mim não chegou o Christian. Uma lembrança tá aqui ao Obrigado. Pessoal que faz, né, os atletas ali que participam, né, das atividades, que fazem atletismo no Costa. Ah, sim, sim. Não, também, desculpa, pessoal. É verdade, tem os meninos também que também... Essa é uma das modalidades também que vem, funciona ali só com o apoio do poder público, que são atletas que estão no goalball, alguns também estão ali no atletismo e outros, poucos, só no atletismo. Mas temos também, foi legal a lembrança, temos os meninos também. Temos o nosso atleta agora também, que está em muito, muito destaque, é o Patrick. O Patrick, ele é somente do goalball, mas é um dos que, assim, ele tá, já foi chamado para jogar em São Paulo. É, tem um pessoal aí da seleção, que eu já fiquei sabendo, seleção brasileira, que já está estudando ele, procurando saber, já está recebendo vários convites para jogar fora de Foz do Iguaçu, representando a nossa cidade. Então, é porque assim, ele vai, né, jogar para esses outros times, mas representando a Devi Foz, representando Foz do Iguaçu. Muito bacana realmente conhecer, né, saber aí dessas novidades realmente. E olha, eu parabenizo aqui a todos que fazem parte da associação. Está conosco aqui a professora Lucy, né, que está sentada aqui no nosso sofá acompanhando a entrevista. Conversei com a Manoel da Silgueiro Pimentel, presidente da associação, né, Associação de Deficientes Visuais de Foz do Iguaçu. E daqui a pouquinho esse conteúdo estará disponível no nosso site, semprerci.com.br. Muito obrigado aqui pela participação de vocês nessa manhã. Eu que agradeço o convite.